existência real. E por mais que me esforce, eu não consigo achar natural que só possa ver você em fotos que já não dizem mais nada.